livro do André Ribeiro. Ele é um jornalista. O livro é maravilhoso, se chama Espiritismo e Ecologia. Então, o que que o Espiritismo e a Ecologia têm em comum? Bom, primeiro que elas são duas áreas novas da ciência, que elas regem as leis do universo e da vida. E elas praticamente surgiram no mesmo período histórico, na metade do século XIX. Em 1857, na França, surgiu o Espiritismo. E a ecologia surgiu 9 anos depois, em 1866, na Alemanha. E ela foi feita por 2 homens de ciência. O discípulo de Pestalozzi, que é um pedagogo, que é conhecido como Allan Kardec, e o Ernst Haeckel, que é um naturalista alemão, que ele usa pela primeira vez a expressão ecologia. E o que que é ecologia? Ecologia é o estudo da casa, a nossa casa planetária. E o que que o Espiritismo e a ecologia têm em comum? Eles têm uma visão mais complexa da realidade, que tenta desvelar e revelar os fenômenos que explicam a vida de uma maneira diferente, de uma maneira que os nossos olhos não podem ver. E como homens de ciência que eles eram, eles fundamentaram os seus princípios sobre bases científicas. Então, muito bem argumentados e elaborados. Espiritismo e ecologia, eles denunciam um senso de urgência. Os ecologistas dizem: parem de poluir a água, o solo, a terra. Os recursos do planeta, eles são finitos. Se nós usarmos em demasia, nós vamos colapsar o planeta. E os espíritas denunciam também um senso de urgência, porque nós estamos passando pelo período de transição, é o período de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, a vibração do planeta, ela muda, e os espíritas, eles precisam aproveitar essa chance, nesse tempo e nesse momento, para é uma possibilidade de, é uma pressa, digamos assim, de evoluir nessa dimensão. O espiritismo e a ecologia também denunciam as mazelas do consumismo. Os ecologistas dizem: tudo aquilo que nós compramos é feito de matéria-prima, de água e de energia. Sabendo usar, não vai faltar. E eles veem o consumista como um predador. Por quê? O planeta é um só, né? Se a gente consumir como se não houvesse amanhã, vai faltar o necessário para quem precisa. E isso já está acontecendo. E os espíritas, eles denunciam a armadilha do apego à matéria. Nós já falamos aqui em outra oportunidade sobre a importância do desapego. Então, esse apego à matéria, o que que ele vai causar? Ele vai fazer com que a gente se deslumbre com aquilo que é descartável. E é apenas uma ilusão. Se nós formos ver, isso é apenas uma ilusão. Porque essas coisas, elas são descartáveis e perecíveis. A matéria, Ela é importante, ela é necessária, mas ela não é fundamental. Então, os espíritas também têm esse ponto em comum com os ecologistas, dizendo assim: nós precisamos promover um consumo consciente e sustentável, e que favoreça a vida, assim, que não deprede, destrua e deprave, né, os recursos que dão a sustentação à vida. Então, essas bases que nós estamos vendo estão tanto na ecologia como no espiritismo. Eles estabelecem também um vínculo entre tudo aquilo que existe. Tudo está interligado, interdependente, né? E interagindo o tempo todo. Então, qualquer acontecimento, por exemplo, uma árvore que seja cortada, aos nossos olhos ela não tem uma repercussão. Mas no ecossistema, sim, ela tem uma repercussão muito grande. Outro ponto em comum é a respeito da conexão que nós temos com o meio ambiente. Nós temos que entender que a natureza está em nós e nós estamos na natureza. Por exemplo, os principais elementos da natureza, eles emprestam sentido a nós no mundo. Vocês vão lembrar daquela mensagem do Antigo Testamento que diz assim: do pó viestes e ao pó voltareis. Isso explica que nós somos feitos de terra. E isso não precisa causar surpresa para ninguém, porque do pó viestes e ao pó voltarás significa que nós somos feitos de poeira cósmica, de pó de estrelas. E a terra, ela está dentro de nós. Quando nós fazemos um exame de sangue, os principais nutrientes, eles são detectados ali. E um bom médico, ele vai se utilizar dessa informação, porque ali ele vai encontrar, vai ser dado assim o percentual e a dosagem do selênio, do zinco, do magnésio, do potássio, do sódio, enfim, uma infinidade de nutrientes que nós vamos achar ali, que se encontram nas profundezas do solo. E esses nutrientes são aqueles que dão a sustentação à nossa vida. Então, aquilo que está fora está dentro de nós também. Se eu degrado o solo, né? Se eu poluo o solo, se eu destruo os nutrientes do solo, eu estou usando o meu livre-arbítrio, né? O que vai acontecer? Eu, ser humano, vou perecer e eu vou ter que arcar com as consequências disso, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, nós somos feitos de pedacinhos de planeta e o que está fora está dentro de nós também. E não há separação entre nós e o planeta no sentido mais visceral. Isso vale para a terra e vale para a água também. Só um exemplo de como nós estamos, os nutrientes da terra. Na década de 30, uma laranja representava X de nutrientes. Hoje, nós necessitamos comer 8 laranjas para ter o mesmo valor de nutrientes equivalente a 1930. Então, vejam que o nosso solo realmente está bastante desgastado, né? E é uma grande preocupação. Então, falando agora do elemento água, que é o elemento dominante na superfície da Terra, ele também, o que está fora, está dentro de nós. E nós temos uma quantidade de água no nosso corpo equivalente ao que existe na superfície da Terra. É um percentual em torno de 70%, aproximadamente. A vida, ela surgiu nas águas mornas e cristalinas dos oceanos. Há bilhões de anos atrás, surgem os primeiros seres vivos. Isso nós encontramos na Gênesis. E essa mesma água morna e salina, ela se encontra no ventre das mães, no líquido amniótico. Nós vertemos lágrimas de alegria ou de tristeza que têm o mesmo sabor dos oceanos. Quando nós estamos mal, que nós temos que procurar um pronto-socorro, uma das primeiras coisas que é feito ali é ministrado a nós, para procurar nos estabilizar, um soro fisiológico. E o que é esse soro fisiológico? Esse soro fisiológico é uma água com sal, e que vai prontamente nos auxiliar na recuperação, né? Então, essa combinação caprichosa que deu a vida nos oceanos está dentro do nosso corpo. Essa água salina, ela dá lágrima do suor. E para a nossa hidratação diária, são necessários de 2 a 3 litros de água que a gente beba para poder hidratar as nossas células, as nossas glândulas, os nossos órgãos. Então, tudo isso está assim no mesmo pacote funcional. Esses elementos que estão dentro da gente também estão fora da gente. Então, se eu poluo a água, se eu jogo lixo industrial na água, se eu jogo lixo doméstico na água, e se eu degrado essa água, a pureza da água, eu, ser humano, vou perecer. E água limpa, terra fértil, eles são ingredientes do planeta que precisam estar disponibilizados para a gente ter saúde, força e alegria. E além desses dois elementos, nós também precisamos do elemento ar, que é o elemento mais urgente em favor da nossa vida. Vamos lembrar, assim, quando tem uma catástrofe, um terremoto, que os prédios vêm abaixo e que algumas pessoas podem ficar soterradas sob esses escombros, né? Então, ali, uma pessoa, ela pode sobreviver sem água, sem alimento, mas é impossível que ela sobreviva sem ar. Então, o ar é o nutriente supremo da nossa existência. E nós devemos também aprender a respirar da maneira correta, né? Porque aquilo que está fora está dentro de nós também. Então, se o ar é poluído, se ele tem fuligem, se ele tem gases venenosos, o mesmo vai acontecer com aquilo que está dentro da gente. Eu irei perecer, eu vou perder a minha saúde, a minha vitalidade, porque ninguém deixa de sofrer os efeitos danosos de um ar poluído. E, então, o ar é fundamental à vida, à terra, à água. E o que está fora está dentro. O planeta está dentro de nós. E na área da educação ambiental, não existe lá fora. Ah, joga o lixo lá fora. Não tem lá fora. Lá fora é a nossa casa planetária. É o nosso planeta. E tem uma passagem aqui, que é o Cântico das Criaturas, ou o cântico conhecido também como Cântico do Sol. É de Francisco de Assis, nessa época ele ainda não era São Francisco, né? 800 séculos atrás, ele reconhece a presença do divino na natureza. Se vocês tiverem oportunidade, uma hora, olhem esse Cântico das Criaturas, é maravilhoso, porque ele fala do sol, ele fala da terra, ele fala da lua, das estrelas, dos animais. É assim um pouco infantil, mas é assim, é maravilhoso, porque ele realmente vê na natureza a presença de Deus. E é aquilo que hoje falta a nós, essa conscientização. E nós, que nos dizemos sensíveis à espiritualidade, à natureza, a Deus, nós não reconhecemos como podemos ser aliados ou inimigos de nós mesmos, fazendo a coisa certa. Nada é mais importante do que a vida em abundância, como falou Jesus. Se Jesus estivesse entre nós hoje, certamente ele veria assim os ambientalistas e os defensores da natureza com muita simpatia. Por quê? De acordo com o Espiritismo, Jesus já era um espírito perfeito. Lá atrás, antes da Terra ser formatada, ele, o governador da Terra, ele presidiu os fenômenos que resultaram na aparição dos oceanos, do ar, da fertilidade do solo. Tudo isso surgiu a partir desse concerto do divino em que nós estamos inseridos. Portanto, espíritas e ecologistas, eles têm um discurso, uma postura em favor da vida, da resiliência e do equilíbrio no meio em que nós estamos inseridos. E de passagem, qual é o legado que nós podemos deixar por aqui? Então fica essa reflexão. O que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Não existe lá fora, é o nosso planeta.